Ela ficou tão triste. Ficou tão triste com as coisas que eu falei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste que eu também chorei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Deixa começar por te pedir desculpas. Meto-te só no meu lugar. A vida tem sido dura. As coisas nunca vão andar se não assumir as culpas. Bebê, não estou a justificar, mas claro que isto ajuda. Nunca vai esquecer a dor, mas diz-me assim na queres. Eu pido a tela de outra com a escolha que tu preferes. A vida fez-me um trovador, que belas palavras que eu escrevo. Mas no calor do momento eu digo sempre o que não der. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste com as coisas que eu falei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste que eu também chorei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Ela chavar o amor, porque isso reflete, não é bem o melhor. Se cago, floresce no meio da dor. Enquanto anoitece, eu escrevo sobre nós. Nunca vai esquecer a dor, mas diz-me assim na queres. Eu pico a tela de outra cor, escolha que a dobra fez. A vida fez-me um trovador, que belas palavras que eu escrevo. Mas no calor do momento eu digo sempre o que eu não devo. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste com as coisas que eu falei. Tão triste. Ficou tão triste que eu também chorei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Às vezes só temos uma oportunidade para falar a verdade. E erramos nesse preciso momento. A música abriu uma porta para todo o novo universo.